Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime. O Marco de Hoje. Fala aí, Marco Antônio. Oi, querido, tudo bem? Tudo. Só para avisar o pessoal aqui que eu tô ligando de outra casa, que hoje a minha rua ficou sem luz. Tô ligando da casa da minha... vocês estão ligando, quer dizer, na casa da minha irmã. Então, eu tô aqui falando... assim, o nervosismo é enorme, porque eu nunca vi assim. Tô desde as 6 da tarde sem luz e, obviamente, como é um kit, né, sabe? Então, fico sem luz, fico sem internet... E você não tem conseguido falar comigo. Não, mas então, o pior é que a noite vai voltar e vai tocar Kate Bush. Kate Bush vai tocar. Vai, tá. Vai, ela vai cantar. Praga. Ela vai cantar, Kate Bush vai cantar pra você. Betina, eu não sei, Betina. Não tá, não tá, deixa eu ter que ligar. Oi? Vamos começar pros anos 50, podemos aí ou não? Vamos embora, lógico. Vamos lá, então. Tá. Aqui não tem chabu, não. Tá, vamos lá. When I was a little baby, my mommy rocked me in the cradle, in them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, not a mile from Texarkana, in them old cotton fields at home. Now when them cotton bolls get rotten, we don't pick very much cotton in them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, not a mile from Texarkana, in them old cotton fields at home. When I was just 16, I went on down to New Orleans, in them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, not a mile from Texarkana, in them old cotton fields at home. Now when them cotton holes get rotten, we don't pick very much cotton, it's in them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, not a mile from Texarkana, in them old cotton fields at home. I went up down to Arkansas, they said, what you come here for? In them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, not a mile from Texarkana, in them old cotton fields at home. Oh, when them cotton bowls get rot, we don't pick very much cotton, in them old cotton fields at home. It's very funny, but we didn't make much money in them old cotton fields at home. It was down in Louisiana, not a mile from Texarkana, in them old cotton fields at home. Oh, when them cotton holes are getting rotten, we don't pick very much cotton in them old cotton fields at home. Mas eu me senti naquele salão do Velho Oeste. Pois é, esse cantor aí é o Chess McDavid, na verdade é o Chess McDavid Group, e é uma, essa canção aí dos anos 50, canção de 50, eu tenho aqui anotadinha, era 57, não me lembro se era 58, e na outra canção Cotton Song, ou seja, uma canção meio... Não tem sucesso na voz do Chess McDavid, do grupo dele, mas é uma canção sobre catadores de algodão, né, falando daquela época lá da escravatura e tudo mais no sul. Apesar de tudo, esse Chess McDavid, ele é escocês de Glasgow e ele fez, ele foi um dos maiores nomes no Reino Unido de um estilo de música chamada skiffle, que era tipo um pré-rock and roll, muito popular no Reino Unido. Era, rolava rolava basicamente assim, seria uma espécie de jazz com uma batida um pouco mais rápida e instrumentos improvisados. Então tinha tábua de passar roupa que eles usavam, garrafas e assim, quando eles tocavam, em vez de ser ficar um clima meio assim, meio down, ou pelo menos introspectivo, ficava direto assim, o pessoal dançando e tudo mais. Então, vamos para uma canção, por favor, dos anos de 1956, vamos que lá. Foi a mais famosa do grupo, pode ser? Vai lá. Vamos lá, Fofanha. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I don't know what train he's on. Won't you tell me where he's gone? Don't know where he's heading for. What he's done against the law. God no future, God no hope. Que bonitinha. Bonitinha, né? Tá. Eu vou te pedir daqui a pouco, a gente até meio para ganhar um tempo, se não for abuso, ver a gente na próxima, dos anos 60, que eu estou tentando aqui achar o convidado, não sei o que está acontecendo, mas de qualquer forma, a gente toca na íntegra. Mas caso a gente já pode ir adentrando os anos 60, uma pessoa que a gente tocou umas semanas e fez bastante sucesso no programa, uma canção de 64. Pode ser? Pode sim, senhor. Vamos lá. Tá aqui favor. Rodando, vamos lá, vamos lá. Marco Antônio. Oi. Já viu o pique da música? Já vai no embalo. Essa cantora aí, já tocou umas três semanas, recebi um monte de e-mail, assim, porque depois quando a gente fez aquela montagem, que o Luiz Paulo Calisto gentilmente organiza pra gente, tinha umas fotos dela com os pernões dela e o pessoal queria saber quem era. Ah, então, tá. Você, né? Tá bom. Não é necessariamente pela voz, entendeu? Não. Mas ela é divertida. Mas ela é Clodagh Rodgers. C-L-O-D-A-G-H e o Rogers tem um D antes do G. Então, Rogers, né? Essa canção é de 64, o nome da canção, Mr. Heartache, ou seja, Senhor Dor de Cabeça, que o cara dava tão trabalho pra ela que ela ficava com enxaqueca, correndo atrás. Ô, dó. Isso, essa canção de 64, ela, como eu tinha falado outra vez, eu até que até falar, sim, porque ela me competia um pouquinho com a Nancy Sinatra. Aquela mesma pegada, bermudinha, ou saia curta, e botões até os joelhos. E, e ela foi até eleita no Reino Unido as penas mais bonitas do pop rock, e ela fez, assim, bastante sucesso. Ela está viva ainda, ela nasceu em 1947, e ela está com 71 anos. Ah, o Chas McDavid, o anterior, só para explicar, ele nasceu em 34, em quase dezembro, e ainda está vivo. E só para dizer, desculpa, e ficar aí vivendo, eu sei que fica complicado, mas só que me lembrei agora, ele teve um cantor, um dos pioneiros do rock and roll, chamado Tommy Steele, e esse Tommy Steele fez um filme baseado na própria vida. E o Chas McDavid está na trilha sonora do filme Tommy Steele Story. E no caso, a Claudia Rogers fez muito sucesso se apresentando em shows de calouros, e assim, ela tinha essa pegada quase meio Bond Girl no sentido de visual. Então acho que a gente pode... Isso, só um pouquinho. Vamos botar a segunda música dela aí, por favor. Tá. Só um pouquinho. Vamos lá, Fofinha. Marquinhos, o seu convidado já está no ar. Não, estou aqui. Eu estava começando a ficar acostumado, João, com eu estar completamente apavorado. Agora que me avisa que ele já está no ar, eu não sei se eu estou preparado agora para falar. Já pode tremer mais um pouco? Não, não pode estender nada. O convidado tem sempre o privilégio e não pode esperar. Você se vira, negão. Obrigado mesmo. Obrigado, Fufunha. Gente, o nosso convidado de hoje é uma pessoa assim, cujo trabalho eu admiro, já acompanho há um tempão. O nome dele é Raul Drevnik, desde Davi, R.E. WNICK, ele é de São Paulo, foi cronista do Jornal da Tarde, do Diário Popular, das revistas Veja, Cláudia, atualmente escreve quinzenalmente no Portal do Estadão. Eu daria para definir, assim, eu até coloquei no Facebook, na chamada, que ele é meio expert nessa comunicação literária com crianças e jovens, porque tem aquela coleção, um dos vários trabalhos dele teve a ver com aquela coleção maravilhosa. Eu me lembro que foi o tipo de leitura assim, que fez eu gostar de ler, que era aquela coleção Vagalume, maravilhosa, clássica. Ele escreveu vários livros daquela coleção, vou citar alguns. Livro Público Infanto Juvenil, Ricardinho Grande, O Preço da Coragem, Noite dos Quatro Furacões, que eu adoro, Inimigo em Cada Esquina, desculpa, O Inimigo em Cada Esquina, Corrida contra o Destino, Correndo contra o Destino, Vencer ou Vencer. Então, assim, isso apenas assim, a cereja no bolo, assim, a pontinha do iceberg. Então, quero finalmente... eu tinha anotado o código errado, já não estava conseguindo falar com ele, mas o Fufunha, para variar, me salvou, o João, e a minha irmã, obviamente, também aqui correndo de um lado para o outro, a gente conseguiu, sem ter que entrar em contato com a CIA, nem com a FBI, a gente conseguiu falar com ele. Então, estou bem feliz, vou poder dar as boas-vindas ao Raul Drevnik. Tudo bem, querido? Tudo bem, Marco. Tudo bem. Foi complicado, mas deu certo. Conseguimos, querido, tá? É um prazerzão falar contigo, tá? Olha, prazer falar com você também. É um bate-papo sobre um assunto que eu prezo tanto, a literatura, jornalismo também. É sempre gostoso, viu? Ô, Marco, posso fazer uma pergunta pro Raul? Raul, boa noite. É João Alckmin, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Você esteve no Jornal da Tarde também, né? Estive, sim. Então você deve ter passado por lá na época do Brickman e do Percival. Ah, Brickman, eu trabalhei com ele, além de ter trabalhado lá, trabalhei com ele na revista Visão, que já não existe mais. É, esse delinquente trabalha conosco hoje, viu? Não, ele não apenas trabalha, ele é chefe jornalista da rádio. Ele é o nosso diretor de jornalismo, ele trabalha conosco, esse delinquente aqui, continua sendo delinquente, viu? Mas ele é um delinquente especial, porque ele é corintiano, né? Ninguém é perfeito, né? Ele é um delinquente, um delinquente. Duas vezes. Que maravilha. Obrigado, viu? Desculpa, estava falando alguma coisa, João? Te interrompi? Não, só estava agradecendo a ele e fico muito feliz por ter trabalhado e ser amigo do Brickman. Não, sensacional. Eu tenho que agradecer até, né? Porque são tantos, né? É verdade. Amigos do Brickman, não é mesmo, João? Não, e tem inimigos também. Eu e ele temos inimigos em comum, porque é um programa e um processo, né? Nossa senhora. Mas quem não tem processo também não está vivo, né? É verdade. E diz o Brickman que jornalista sem processo é água benta. E diz o Brickman que jornalista faz currículo em delegacia de polícia e como réu no fórum. A famosa capivara, né? Exatamente. A minha é bem alentada, viu? Alentada foi ótimo, hein? Tomara que ela seja preservada pelas sociedades, associações ambientais. E será? Marco Antônio, está com você. Obrigado, querido. Assim, obrigado. Raul, vamos começar bem pelo início, tá? A gente não é aqui a gente não está num consultório psiquiátrico, mas me fala assim, como é que o Raul Drevnik, conhecido pelo que escreve há tanto tempo, me fala como é que começou, estou tentando achar essa sementinha, assim, como é que, onde brotou esse Raul, me fala, eu sei que não assistiu São Paulo, mas fala um pouquinho da tua infância, dos teus interesses na infância e na adolescência, pode ser? Olha, claro. Censura livre, por favor, tá? A literatura, eu acho que é sempre um retorno à infância, sabe? Todo escritor, quando decide ser isso aí, ele volta à infância, porque a infância é que forma o escritor. As impressões mais nítidas, mais intensas, vêm da infância. Eu morei num bairro aqui de São Paulo chamado Jardim da Saúde, moro ainda, por sinal, e aqui foi a minha formação literária, aqui, os primeiros sentimentos, as primeiras emoções. Eu sempre quis ser escritor desde os 5, 6 anos. Ah, é? Com 5, 6 anos já estava meio quase certo? Eu aprendi a ler precocemente. Eu com 5 anos e pouco eu já estava alfabetizado e tinha descoberto uma coisa importante que talvez até hoje seja difícil de descobrir, que muitas pessoas acham que a alfabetização é uma meta. Não, ela é um meio para que a gente comece a descortinar o mundo, a ter mais informações sobre ele, né? Então eu comecei a ler malucamente e clássicos juvenis de uma coleção antiga chamada Terra Mariar, e esse sonho de escrever eu tive de adiar um pouco, porque tive de ganhar o pão, né? Aquela velha história de ganhar o pão. E eu... Como é que foi que começaste ganhando pão, então, já que não dava para de início? Pois é, eu achava que eu não teria sucesso em lugar nenhum. Felizmente, um amigo meu, o poeta Oswaldo de Camargo, grande poeta, ele trabalhava, isso eu tinha uns 20 anos, ele trabalhava no Estadão, ele era revisor de provas lá. Ele me disse, mas você conhece português tanto, vamos fazer um teste. E foi a minha salvação, viu? Senão eu não sei o que eu estaria fazendo hoje, viu? E eu fui lá e me engajei no Estadão, fui contratado. E anos depois é que eu comecei a ter a oportunidade nessa área da escrita. Eu passei para a redação e ali começou tudo, né? Consegui uma coluna lá de crônicas. Foi esse o começo, basicamente. Mas uma interrupçãozinha, querido. Me diz assim, já sabias, tipo assim, querias, sei lá, enveredar pro mundo, diríamos assim, infanto-juvenil? Porque eu estou te perguntando isso, sabe por quê? Que muitas vezes, quando se lê um livro voltado para o público infantil ou para o público juvenil, né, uma coisa que se percebe é que é um ator adulto que está tentando, entre aspas, se infantilizar. Sim. E nos teus livros, na boa, podia ser um colega do grupo de meninos que está ali. Como talvez é que faz seja... para não, como é que eu posso dizer assim, para não ter uma certa empáfia, um certo ato de superioridade contra a história de crianças? Eu sempre achei isso muito interessante. Aquele negócio de querer ditar regras, né? Isso! Talvez a explicação seja naquilo que eu falei, que o escritor, para ser escritor, ele deve necessariamente voltar à infância. Uhum. Eu voltei exatamente num período em que o Marcos Rey, que é um grande, foi um grande... Sim, Marcos Rey. Tem vários livros também dele, né? Da área adulta e a área juvenil. Vagalume, aham. Uhum. Nós começamos a escrever uma crônica. Ele escrevia... O Valcir Carrasco também, né? Novelas. Futuro dramaturgo de novelas. Isso, e eu dividíamos um espaço lá de crônicas na revista Veja. Uhum. Isso, aí eu já estava na revista Veja, já escrevia, mas já escrevia ainda para adultos, né? O Marcos Rey, quando eu o conheci, ele disse, puxa, por que você não quer escrever para Vagalume? Uhum. Falei, caramba, será que eu, né? Ah, vamos lá, eu apresento. Raul, deixa eu só te interromper um pouquinho, Raul. É que é o seguinte, a coleção Vagalumes começou lá por 73, se eu não me engano. Pelos anos 90 nela, né? Eu entrei exatamente em 94. Ah, tá, porque é o seguinte, ó. Eu tive como parte do currículo escolar levar vários daqueles livros, né? E eu diria assim, lá por, sei lá, final dos anos 70. E daí eu redescobri a coleção com livros teus, com o livro aquele... O Vencer ou Vencer, mas particularmente o que eu mais gosto é A Noite dos Quatro Furacões. É curioso porque você é quase uma exceção, que esse A Noite dos Quatro Furacões... Uhum. Foi o livro que menos vendeu lá na... É mesmo, é? Talvez eu tenha abordado o tema 20 anos depois. Entendi. Que a época da banda de garagem, essas isso, coisas... Isso, rock and roll, isso. Era mais ou menos na década de 60, né? Entendi. Então, eu acho que já estava o assunto esgotado, imagino eu. Mas o livro que eu mais aprecio da Vagalume, meu... Uhum. É um inimigo em cada esquina. Um inimigo em cada esquina, aham. Isso aí foi o primeiro e é até hoje o que tem maior êxito. Ele trata da problemática do jovem, principalmente do menino largado na grande cidade, sem amparo, sem nada. Aquela velha história, velha e triste, né? E foi, graças a Deus, muito sucesso e permitiu que eu fizesse outros livros para a série, né? Estimulado pela minha querida editora Carmen Lúcia Campos. Ela é uma cracona nessa área de literatura juvenil. Sim, e me então foi o Marcos Rey que me levou, né? Foi, que caramba, né? Tem uma indicação dessa. Que bacana dessa, que foi ele que me levou, porque eu ia até te perguntar, já meio adiantaste até, como é que era o teu relacionamento com o Marcos Rey. Então, o Marcos Rey, e como é que se vocês eram muito amigos, porque eu acho o estilo, se eu não soubesse que algumas das suas obras eram tuas, para o público adolescente, eu diria que tinha um clima bem Marcos Rey. Ele fez um sucesso extraordinário, Marcos. Quando eu o conheci, ele já era um campeão absoluto na Vagalume. Os livros dele, acho que tem o Mistério dos Cinco Estrelas. Cinco Estrelas, O mais famoso. Na época, isso 20 e tantos anos atrás, tinha vendido 3 milhões de exemplares. 3 milhões. Eu li isso também. Então, eu o conheci porque eu fui à casa dele lá no Pacaembu, para uma sessão de fotos, porque nós fomos contratados, como eu lhe disse, pela revista Veja. Então eu, o Valcir e o Marcos fomos lá. Bom, o Marcos já estava lá, era a casa dele. Uma sessão de fotos para o lançamento desse espaço de crônicas, que até hoje existe, na última página da Vejinha, né? Da Vejinha. Então foi aí que eu conheci o Marcos e ele logo se revelou, além do extraordinário escritor que eu conhecia, um amigo assim incrível, uma pessoa... Imagina pensar em que eu poderia escrever para jovens. Eu achava que sim, era o que eu queria, mas nunca pensei em entrar nessa área pelas mãos de um mestre tão lotado, claro, né? Claro. Então foi assim a minha ligação com o Marcos e durou pouco tempo, porque ele em seguida teve problemas sérios de saúde. A última imagem que eu tenho do Marcos Rey é eu olhando para ele e ele já não podendo falar comigo, já estava completamente entregue, né? Aquilo que chamam de esfera superior, né? Tomara que ele esteja numa esfera dessas, porque ele é o tipo do ser humano que merece uma coisa assim, viu? Que bacana, que bacana. Falo do Marcos, eu me emociono. Estou até embaralhando as vogais aqui, e as consoantes também. E me diz uma coisa, Raul, como é que, quão autobiográfico são alguns, são os protagonistas, ou depende até personagens coadjuvantes, nos teus livros infantos juvenis? Olha, ou seja, dá pra gente achar quem te conheceu quando pirralho, assim, quando adolescente ou quando criança? Consegue te ver, consegue te reconhecer em alguns dos personagens dos teus olha, livros? Olha, eu tô sempre ali numa, pelo menos numa esquina, observando a cena passar em qualquer livro desses que eu fiz para jovens, mas o livro em que eu estou inteiro é o Ricardinho Grande. Isso. O Ricardinho retrata meus anos escolares, né? Meu medo de provas orais, escritas, aquele convívio com os professores, aquele temor que eles geralmente impõem no aluno, né? O suspense aquele, né? O suspense tétrico antes da prova. Então eu conto no Ricardinho Grande essas coisas de prova de química, prova de não sei o quê. E também um fato real que eu levei para o livro era uma prova de química. Eu não sabia de nada. Eu sempre fui péssimo nessas coisas meio exatas, né? Então eu já estava tentando ser poeta, né? Eu pensei numa saída, que eu escrevi o seguinte: sobre esse assunto, nada sei, por isso estou desapontado, mas o meu livro consultarei para ficar bem informado. Era uma quadrinha bem pífia, e depois que eu a coloquei naquela folha nobre de almaço, né? Que era onde a gente fazia as provas, eu pensei, poxa vida, o professor, ele era o coronel do exército mesmo, e professor, e ele era muito rígido, muito severo. Pensei, agora eu estou frito, né? Agora ele me dá zero, que seria o lógico, e me expulsa do colégio também. E conta o tempo que eu fiquei esperando a devolução dessa prova corrigida, e o que eu passei de terror. E aí o professor não era nada daquilo que eu imaginava, né? Ele me elogiou em classe e disse que eu devia continuar a tentar a poesia, mas que não descuidasse de estudar química, senão o resultado seria aquele mesmo. No fim, eu fui aprovado, estudei, passei esbarrando em todos os obstáculos, mas passei. Não, que interessante isso, porque uma coisa que a gente sente no teu livro é que, mesmo falando de alguma coisa bem específica, do menino, sei lá, daqui a pouco no interior de São Paulo, mas pessoas em outros estados, até com outras experiências de vida, conseguem de alguma forma se identificar, que os personagens são super humanos. Então, assim, se a gente não... No meu caso, por exemplo, se eu não me via alguns personagens, eu pelo menos via amigos meus em vários deles. Marco, meu se você puder falar alto. Tá. Eu vou mais dizer alto que tá. Tá, eu vou falar mais tá alto, sim. Complicado aqui. Não, tudo bem. Eu tava dizendo, querido, que tá. A identificação, tá me ouvindo bem agora? Agora melhorou. Tá, isso. Tá dizendo que a identificação acontece direto com teus personagens, né? Então, eu tava dizendo que mesmo quando eu, por exemplo, lendo teus livros, não me via nos personagens, eu via amigos meus, parentes ali no meio. Eu acho eles muito humanos, né? Os personagens. Então, eu acho que tenho algum senso literário, porque a vida inteira eu quis estar ligado à literatura. E eu li não só coisas para adultos, mas obras essenciais. E é interessante dizer o seguinte, que na época em que eu entrei na Vagalume pelas mãos do Marcos, a literatura brasileira estava em alta no mundo todo, a literatura juvenil, que eu quero dizer. Por quê? Porque a literatura mundial, salvo raras exceções, ela se concentrava ainda naquela herança de Green, Anderson, Perrault, e ela fantasiava, era uma espécie de Harry Potter, né? No cardápio, como sobremesa, entrada, sabe? E a literatura brasileira, muito pelo ingresso do Marcos Rey nela, ela retratava realistamente ou realisticamente os dramas dos jovens no Brasil. E quem é jovem no Brasil e passa por drama, geralmente a experiência dele vale para jovens dinamarqueses, alemães. Então, é universal, é papo, né? Isso aí valeu muito. O Marcos tem esse mérito, que é reconhecido, felizmente, mas ainda não como deveria ter sido, viu? Então, a escola boa da literatura juvenil brasileira é essa do realismo, de tratar de assuntos do dia a dia. Isso é bom porque a professora, o professor, tem como desenvolver em classe isso e abordar outros temas, tendo como fonte exatamente a literatura, né? E me diz uma coisa, tem um livro, obviamente não é teu, não é da tua autoria o livro que eu vou dizer, tá me ouvindo bem? Alô? Tá me ouvindo bem? Alô? Tá sumindo. Alô? Tá me ouvindo bem? Não. Mal. Agora tá me ouvindo bem? Alô? Não. Oh, meu. Eu só ouvi um agora murmurado. Vê aí, Fofunha. Fala, Marco. Tá. Mas faz como conta que tu tá vendendo pamonha de Piracicaba. Tá me ouvindo bem agora ou não? Tá ruim ainda. Sim, isso. Tá me ouvindo bem, querido? Deu uma melhorada. Tá, Raul, tá me ouvindo bem? Deu uma melhoradinha, uma grite. Tá, eu vou falar bem alto aqui, tá? Os vizinhos... Faça conta assim, que é o Pavarotti. Tá me ouvindo bem? Raul, tá me ouvindo? Tô. Tá, eu vou te perguntar sobre um livro, O Meu Pé de Laranja Lima. Eu senti um certo clima nos teus livros para crianças e para adolescentes. Eu senti um certo clima, assim, nostálgico, como naquele clássico Meu Pé de Laranja Lima. Me fala um pouco se esse livro foi uma influência tua quando estavas escrevendo. O Pé de Laranja Lima foi um tremendo sucesso, né? Isso. E eu gosto daquele tom, eu gosto da tristeza. A tristeza, se eu pudesse colocar como ingrediente, seria sempre 50% pelo menos. Eu senti um tom melancólico no teu... romântica de literatura, que é meio chorona, né? Ela me convém, eu tenho esse espírito chorão. E eu gosto chorão. De ver as coisas sempre sentimentalmente. Às vezes eu não cuido disso como deveria, eu resvalo pro piegas, aí a coisa complica. Mas você falou do Pé de Laranja Lima, eu não entendi o final. Se ele teve influência em mim, é isso? Isso, porque quando eu me lembro lendo o Vencer, eu me lembro pensando assim, poxa, parece um pouco Marcos Rey com um pouco de Meu Pé de Laranja Lima. No sentido assim do tom melancólico e ao mesmo tempo realista, sabe? Que bom. Esse livro aí, ele retrata, na verdade, a história do meu filho, que foi realmente jogador de basquete, minha nora Silene, do vôlei, aquela Silene, a loira do tempo da Ana Moser, da Índica. Sua nora? É, minha nora. Hoje eles estão nos Estados Unidos e eles criaram lá uma escola de vôlei. Uma escola de vôlei, Que pelos novos métodos utilizados se tornou uma franquia. Eles estão desenvolvendo essa franquia em vários estados de lá. Começaram no Texas, eles têm tudo lá, eles têm um ginásio, a coisa foi bem, eles adquiriram um ginásio para poder ter voleibol o dia inteiro lá, sem precisar alugar, sabe? É tudo deles lá. Que bacana. Ótimo isso, né? Então esse livro foi baseado na história deles, e claro, com muita fantasia claro. E muita informação que eu tinha. Eu sou amante do vôlei. Hoje, às 7h30, eu vou ver o jogo do Minas com o Sesc. Eu sou apaixonado por vôlei. Ah, tá. Olha só como o mundo é pequeno. A pessoa aqui, eu estou na casa da minha irmã e do meu cunhado, e ela que conseguiu, que quando eu não estava conseguindo contato contigo, eu tinha colocado, acho que o código errado, estava dificultando a vida do nosso técnico Fufu e do João aí, e ela conseguiu aqui entrar em contato com a tua esposa, né? E olha só, o nome da minha irmã é Betina, mas ela disse que ela foi super sagaz e rápida, ela não foi que nem a tua tartaruga, que é chamada Betina, do livro Betina Quer Conhecer o Mundo. Pois é, olha só que mundo pequeno, né? A Betina também é minha irmã. Olha, isso é uma coisa que eu sempre desejei fazer. Eu fiz essa Betina, né, que quer conhecer o mundo. E fiz também o gato, gato detetive. O gato detetive acho que foi teu quarto livro, né? Numa noite de bairro, numa noite suburbana. E eu acho isso importante porque a literatura em poesia juvenil, ela peca geralmente por aquela história de meu gato é bonito, meu gato faz isso, meu gato... Eu procurei, a exemplo dos livros em prosa juvenis, fazer uma ação, desenvolver toda uma trama, uma ação em torno do personagem. No caso era o gato e nesse que você cita era a Betina, né? Ela passa por mil aventuras, ela entra num ônibus... E o pessoal diz, mas tartaruga em ônibus, aí aquele tumulto. Mas tartaruga em ônibus, não, deixa ela aí, que linda tartaruga. Mas aí o cobrador diz, mas precisa pagar passagem, ela está no colo de um menino. O cobrador começa a querer exercer autoridade e quer cobrar passagem, aí há protestos. Enfim, eu procuro movimentar a coisa, não ficar no Entendi. Sabe? Ele é uma gracinha, ele é lindinho, isso me irrita um pouco. É um pouco daquilo que você falou no início, né, de o adulto não perceber que o jovem não está mais nessa de pequenino, bonitinho. Sim, o jovem usou muito, né, e não aceita mais essa linguagem assim, exatamente, de cima para baixo, né. É uma linguagem boa para avô, mas nem sei se para avô ainda funciona, né. Tem que ser mais objetiva. Sim, e o Raul eu cronista. Tenho mais uns 4 livros desses do tipo do gato e da tartaruga, mas não sei se eles terão interesse. Eu praticamente parei de pensar em publicar, porque é um processo muito cansativo. Isso é bom para quem tem agente, para quem tem alguém que batalhe pelo livro. Entendi, que vá atrás, vá correr atrás. De ligar e ouvir aquela resposta. O editor está tomando café, o editor está sempre tomando café. E, por favor, é uma generalização, né? Não, tive ótimos editores, mas a maioria estava sempre tomando café, não podia conversar, tinha sempre reunião executiva. E as reuniões dos editores parece que se centram sempre naquele imperativo de vender mais, de pegar mais leitores. Agora, com os autores, eles não têm tempo de desenvolver um livro. Esse Inimigo em Cada Esquina, foi o meu primeiro, foi da praticamente coleção. Escrito com a colaboração da Carmen Lúcia, que era a editora da Vagalume na época. Ela me mostrou atalhos, caminhos grandes, largos, maravilhosos. Ela realmente é uma das que merece esse título de editora, viu? Sim. Raul, deixa eu te perguntar uma coisa. Não está trabalhando mais na área, Vou citar, é como fazendo frilas, né? Sim, Raul, deixa eu te perguntar uma coisa sobre o Raul, pulando um pouquinho, assim, para o Raul cronista. Está subindo de novo. Tá me ouvindo bem ou não? Raul? Oi. Tá me ouvindo agora? Não. Agora tá me ouvindo? Não. Não sei o que fazer. Raul, tá me ouvindo, Raul? Eu acho que é o telefone lá, viu, Marco Antônio? João, eu vou torcer o pescoço desse telefone, gente. Tá conseguindo ouvir agora, Raul? Eu disse que vou torcer o pescoço desse telefone. Tá. Consegue me ouvir agora, Raul? Sim. Tá, isso. Raul, vou te perguntar uma coisa. Vamos pular um pouquinho no tempo, a gente tá chegando aqui ao final. Eu queria só saber, fala um pouquinho do Raul cronista. Te considero uma pessoa assim, extremamente observadora, que me parece ser meio que pré-requisito para quem gosta de escrever crônicas. Me fala um pouquinho o que te levou a ser um cronista. Olha, eu sempre quis ser cronista... como parte do meu sonho de ser escritor, né? E eu, na época em que eu quis mais ser cronista, era o tempo em que eu lia a Manchete, ali eles publicavam textos do Rubem Braga, né? Que foi o maior dos cronistas, do Fernando Sabino, do Henrique Pongetti, e tinha mais um, Paulo Mendes Campos. Paulo Mendes Campos, claro. Nossa, ele era o cronista poeta, né? Nossa, que cada texto. Eu pude fazer isso, ser cronista, somente a partir de 86, lá no Estadão, assumiu o Augusto Nunes lá e resolveu dar força aos cronistas. Eu que ainda não tinha crônica nenhuma, mas eles sabiam que eu gostava da coisa, eu fui convidado e felizmente me dei bem lá. Essa época aí foi essencial, né, nisso que eu não sei se posso chamar de carreira, vamos pôr entre aspas, mas é como você disse, o cronista precisa ter uma observação diferente e às vezes não tão diferente, às vezes ele precisa ter a visão do cara comum, que às vezes o cronista quer fazer muita firula, quer dar chapéu, e esquece que o cara que vai ler, às vezes não tem esses requintes, ele quer a linguagem mais chã, né? E eu lembro que eu fiz alguns textos, que eu escrevi, você disse bem aí, em vários lugares, né? Eu escrevi vários textos que diziam o seguinte: o cronista precisa viajar de ônibus. O cronista precisa, que no ônibus você pega fragmentos de história, você começa a trabalhar em cima delas, você imagina o final. É uma maravilha, né? Hoje eu precisaria andar com esses malucos da internet, né? Eu parei no estágio, o meu último estágio de cronista foi no ônibus mesmo, metrô. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Ali estão todas as crônicas do mundo para ser escritas, né? Quer dizer, se eu viajar de metrô hoje querendo fazer uma crônica, eu vou pegar também o moleque que diz: ó, deu tilt, minha namorada não me atendeu ontem, será sacanagem, será que... Sabe? Tá tudo girando em torno da internet, né? Isso é legal. Né? Mas essa... Eu não sabia, eu nunca tinha pensado nisso de... Alô, é? Alô? Oi? Oi, Marco Antônio? Tá sumindo de novo. É, eu acho que o Marco caiu. Não, eu tô te ouvindo, mas muito longe. Que barbaridade. Você parece que tá descendo na terra agora. E nós estamos... As aventuras de Marco pelo universo. E o Marco... Oi? Oi, tá me ouvindo? Agora melhorou. Melhorou, né? Nós estamos aguardando, porque o telefone do Marco acho que deu problema lá. Ah. Nós estamos reconectando a ligação com ele. Um minutinho só. Marco? Tô aqui, voltei. Caiu a conexão, mas tô aqui. Vai. Raul, eu achei muito interessante isso de ver com uma forma de aprendizado poder viajar de ônibus para ajudar isso até na criatividade do autor. Então, achei isso muito interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Ah, o ônibus é ferramenta especial de um cronista, é o ônibus. Uau, sensacional. E outras no caminho, né? A gente passa, quando a gente não é cronista, passa por uma árvore e não dá nem bom dia. Agora, depois de ser cronista, você passa e reverencia a árvore. Você não dá só bom dia. Você Entendi. Faz uma reverência e começa a chamar de voz. Voz, minha querida, sois, sabe? Entende? Tá, tirar o chapéu se tiver. Eu, no caso, não costumo tirar mais porque eu sou meio calvo, para dizer o mínimo. Então, não costumo me exibir assim, né? Então, não deu pé, né? A ligação foi meio... Né? Sim, muito interessante, muito interessante. Eu quero dizer que eu deveria usar chapéu, mas jamais tirá-lo, né? Ah. Esse aqui é o raciocínio correto, né? Entendi. Raul, eu quero te agradecer pelo teu tempo conversando com a gente. Opa! Tá? Desculpa aí, não sei se foi o telefone aqui ou aí, não sei, mas deu pra te ouvir bem, só durante acho que um minuto que foi quando caiu minha conexão que não deu pra te ouvir. Mas, assim, é de coração mesmo, tá? Obrigado pelo teu tempo e adorei o nosso papo aqui. Olha, daria certamente pra gente ficar horas e horas, tu és um, como falam aqui no Sul, um grande contador de causos. Ah, sim. Eu, no bairro, eu sou conhecido como contador de histórias. Ah, o contador de histórias, tá bom, o storyteller. Raul, mais uma vez, um grande abraço, tá bom? Obrigado, viu? Grande abraço pra vocês aí. Tchau, obrigado. Querido. Tchau. Marco Antônio. Oi, querido. Eu não me... Caiu. Caiu novamente, tá ruim a conexão, viu? A conexão tá muito ruim hoje com o Rio Grande do Sul. O grande problema, eu volto a dizer, essas são as nossas redes de telefonia. Não funciona, não adianta, não vai e se paga uma fortuna por isso. Oi, Marco Antônio, vamos para os anos 70? A gente tá na batalha aqui, na batalha, né? É. Tá. Mas, obrigado, a gente chega lá. Querido, assim, ó, a gente tinha tocado logo antes de entrar o programa a Claudia Rogers. Eu acho que a gente já tinha tocado a música, a Mr. Harper. Já. Vamos tocar, então, acho que a segunda dela, um trechinho, pode ser? Já tocamos também. Já tocamos? Ah, tá. Então, quando... É que eu acho que eu não tinha falado da segunda canção, porque daí ele, o nosso convidado... foi encontrado. Sim. Então, só falar aquela canção, a segunda que a gente ouviu dos anos 60, o nome era Room Full of Roses, tá? Eu apesar de não ser nenhuma declaração na tradução, eu sei que eu vou ser implicado, obviamente, pelo João, porque é um título bastante mimoso, mas então lá vai, João, eu já tô pulando na frente, tá? Vamos. Então, é um quarto cheio de rosas. Obrigado, tá, Marco Antônio, obrigado, eu fico feliz com isso. Canção? Muito, Marco Antônio, tá. Você é um doce. E a anterior que a gente tocou na íntegra era o Mr. Hartig, que é de um cara que está dando problemas, dores de cabeça. Sim. Eu acho até... Essa é pro Renzo. Ah, essa é pro Renzo Mora, não é pra ti. Tá? Não, pro Renzo. Tá, valeu. É sempre legal saber com quem a gente tá lidando. Então, querido, vamos pro ano 70, então? Vambora. Vamos lá. Olha lá, pro Renzo. I want you to always be a part of me. Marco Antônio. Ah, inacreditável essa banda. O nome da banda é Exile, né? Seria literalmente exílio. Essa banda começou em 63 em Kentucky, nos Estados Unidos. E, na minha opinião, essa é a melhor fase da banda, dos anos 70. Que eles misturaram soul com pop, com um pouco de disco music. E pode, após que tu sentiste aí, João, como lembro em vários momentos, Hall & Oates. Sim. Né? Muito, muito. E de vez em quando, sabe o que eu também achei nessa canção? Eu acho, lembra Player, do Baby Come Back. Também. Né? Ou seja, uma mistura maravilhosa. Eles já tiveram, já teve 35 integrantes na banda, já trocaram 500 vezes e continuam se apresentando até hoje. Eles também têm influência country em algumas canções. Essa canção que a gente ouviu, Never Gonna Stop, ou seja, Nunca Vou Parar, é de 78. E... como é que eu posso dizer assim, de novo, a gente fica meio com medo até na rádio. Qual porque... é o nome da outra música, da outra Marco canção, Antônio? É. Antes eu perguntei, ele já perguntou. Como é que é? João, já te pedi pra tua telepatia, não é legal, mas de qualquer forma, o nome da outra canção, teu inglês agora falhou de novo, é isso? Falha de vez em quando, quando eu vejo... Falha alguma... de vez em quando, é bem inconveniente. Tá, então só pra te dizer, na próxima canção, também de 78, é Kiss You All Over, que literalmente quer dizer, eu vou te beijar por todo o corpo. Ai! Exatamente, ó. Valeu pela força, isso ri bastante. Bem legal. Isso, tá gargalhando agora. Nem o Vincent Price no disco Thriller, que para mais bastante. Mas vamos lá. Vamos tocar então, por favor, o Kiss You All Over, tá bom? Ai, dois que minutinhos legal. Que demora pra entrar a voz, por favor. Isso, sim, tá gargalhando. When I get home, babe, gonna light your fire. All day I've been thinking about you, babe, you're my one desire. Gonna wrap my arms around you and hold you close to me. Oh, babe, I wanna taste your lips, I wanna be a fantasy, yeah. Essa arrebentou, viu? E aí, pois é. Ficou empolgado, João? Muito! Muito empolgado? Legal, tô sentindo quase aqui a pressão. Então tá, vamos pros anos 80 então, por favor, canção de 84. Vamos lá, Fofonha. Vamos lá, adentrando a década de 80. Marco Antônio. Pois é, esse cantor aí é o Limahl, né, L-I-M-A-H-L, também o nome de batismo na verdade é Christopher Hamill, e ele fez um jogo com as palavras do sobrenome, né, fica meio bizarro assim o nome. Britânico, era de um grupo muito popular de synthwave, que é synthpop, que é, ou seja, pop com bastante sintetizadores, um new wave assim bem popzinho, que era um grupo chamado Kajagoogoo, que estourou nos anos 80 no Reino Britânico. Essa canção que a gente tocou aí não fez sucesso. O nome dela é O Girl, ou seja, O Garota, né, banal. Mas não fez sucesso da carreira solo dele, porque eles brigaram, o grupo lá brigou porque supostamente os integrantes ficaram muito, como é que fazer, enciumados, porque tava virando tipo assim a banda do Limahl e não e eles estavam se achando assim, ficando em segundo plano. Então eles se juntaram e meio que fizeram um golpe ali, chutaram um cara. E o Limahl teve um mega sucesso internacional de uma canção de um filme que a gente adora, né, João, que é História Sem Fim, né, Never-Ending Story, do Giorgio Moroder, produzido. Então, deixa eu ver, dá pra dizer também que o Limahl, na carreira solo, pode ser ouvido num filme horrendo que o Nicolas Cage fez, uma sequência chamada Motoqueiro Fantasma 2, obviamente na História Sem Fim, num filme que eu adoro, chamado Letra e Música, que é com o Hugh Grant e a Drew Barrymore. Que até o Drew Barrymore que o Hugh Grant canta até, ele fala de um cantor que supostamente foi sucesso, um cantor fictício que supostamente foi sucesso nos anos 80, e até ele tem uma canção que ele interpreta ali, feita para o filme, que é meio no estilo de Careless Whisper, do George Michael. E eu acho que a gente pode, vamos, chover uma olhada um pouquinho com o hitzão dele, vamos com lá. Never Ending Story, História Sem Fim, pode ser? Vamos por lá. Favor? Vai lá, Márcio Funha. Cabelo bonito que ele tem, viu? Tinha, né? Porque ele também tá perdendo cabelo. Só para dizer, que é só um agradecimento que eu não, criminalmente não falei semana passada, quando a gente bateu o papo com o Ney, que queria agradecer por ter uma ajuda nos bastidores que eu tive do Rafael Spaca. A gente já entrevistou o Rafael até, ele escreveu um livro maravilhoso sobre os Trapalhões. E editou sobre o cinema dos Trapalhões, e também editou um livro sobre os Trapalhões em histórias em quadrinhos. E a gente teve a honra de conversar com ele a questão de 2 anos no programa, e ele deu uma mega força ajudando a, entre aspas, mexer os pauzinhos ali para a entrevista rolar. Então quero agradecer também realmente a minha irmã, que está me vendo aqui, a Betina Freitas e o marido dela, Luiz Gonzaga, que me ofereceram a casa aqui, porque senão eu ia ficar sem teto. Mas você hoje. Vai embora agora, né? Ele está perguntando se eu vou embora agora. É, eles estão com um sorriso agora, acho que eles ouviram aí falando. Você vai sumir agora, você vai desinfetar o ambiente, eu né? Eu sumo agora e se eu continuar nesse nível de... Agora já estou calmo, né? Mas se eu continuasse nesse nível de tensão, eu acho que eu ia estar demitido. Eu poderia me encontrar, de repente, num alambique aí pela cidade, enchendo a cara. Mas agradeço a sua força, obrigado ao nosso convidado também, o Raul Drevin, pela força, foi ótimo. E obrigado mais uma vez. E até quinta-feira. Daqui a tempo, então. Até quinta-feira que estaremos juntos novamente. Um abraço, Marco, gente. Antônio. Obrigado à sua irmã e ao seu cunhado. Tchau. Obrigadão, tchau. Bom, senhoras e senhores, termina mais uma edição do Marco de hoje com Marco Antônio Santos Freitas. Na mesa de som de Jair Barbosa, a fofura. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Coordenação de Rede, Albert Martin. Gerência de Tecnologia da Informação, Marcelo Tibério. Gerência de Mídias Sociais, Luiz Paulo Calisto. Apresentação, João Alckmin. A direção de jornalismo é de Carlos Brickman. Nós estaremos de volta amanhã às 8 horas da manhã. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. A partir de agora, as emissoras que compõem a rede Showtime de rádio seguem com suas programações normais.